Aproxima-se a hora de deixar o mundo encantado dos brinquedos. Muito mais haveria para conhecer e descobrir. Há ainda dezenas ou até mesmo centenas de lugares por desvendar. E como se não bastasse, o vulcão Hachin continua as suas erupções mágicas para povoar com mais brinquedos este fantástico lugar. Porque, tal como uma criança precisa de um brinquedo para brincar, crescer e sonhar, também um brinquedo precisa de uma criança para se realizar.